Porque você é uma pérola preciosa. Porque você é uma pérola. DJ, solta a preciosa. Porque você é uma pérola.